3880, da presente vai voar Leda Bridge, da 3193. Trip 5489, da presente voe direto de Vitória da Conquista. Grato, da presente direto Vitória da Conquista em 489, muito obrigado. Luna 394, Centro Recife no 3325, alterno no 125, decimal 1. 3325251, obrigado. Good afternoon, Chenea 6142. Gate 07, request a clear destination, Recife, level 390. We have now level 350. Are you ready to copy? 35? Yeah, 35, sure, ma'am, I accept. Clear Recife level 350 via upper risk 58. Your departure will be from runway 10 and after that left turn on Puka departure and Aru transition. Salvador departure control frequency 119.35. Call code 5553, read back. Roger, roger. It's clear to destination Recife level 350 via upper risk 58. Runway the runway 10 and after. First turn is going to be left turn. It is the Puka departure route transition. And after departure, call 11835, start 5553. 1935. 1935, that's right, ma'am. Thank you. It's correct. Call me and ready to push and start up. Just confirm your gate, please. It is gate 07. I call you back when ready. Roger, roger. Fez 144, não será autorizado seu intacto. Você traz mais gelo pra gente? Barulho sim também. 3093, centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Poderia confirmar a frequência primária para o 3193? 133, decimal 25, 3193. Entro no 3325, alternando 251, com Recife, então 3193, obrigado, boa Páscoa. Igualmente. Chame Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 1260, 28, decimal 8, 5489, grato, boa tarde. Boa. Para o DAC, 133 a bordo, alternando João Pessoa, 5 horas de autonomia. Copiar o taxi, Apache, Indy, Alvo, Ponto Espera, Samaturno, 86, ajuste 10, agora 10, 10, 10, no ajuste. Apache, Indy, Alvo, 286, ajuste 10, 10, 33, 144. Five, 95, squawk current, clear Mari arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1010. Five, what did you say, please? Salvador Chanel, meia 3, na ponte 9 para puxa estacionamento. Autorizado, Sammy Taxi. Papa Taxi. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 62 e 103, para o Galeão. Oceaner 62 e 103, uma boa tarde, Galeão, aprovado 360 via Zulu 10, após segue a rota do plano, decola da 10, a curva é à direita, saída da Eoleda após Leda Bridge. Controle opera em 119 decimal 35, aciona 5557, coteja. Afirmativo, 360 para Salvador. A rota com primeiro via pelo 10, depois conforme, decola na Santa Elda e da Bíblia, decola da 10 pela curva à direita. 5557, 3495, controle 362, 13. Correto, confirmando o gate ao 08. Afirmativo, 08. Quando produção e posicionamento, 6213. Agora puxa lá, 6213. Autorizado via Pátio Índia e Alfa, quando espera a torre, 186, ajustado agora, 1010, bom voo, Oceaner 63, 15. Pátio Índia Alfa, 2.5. Five five nine five, descend and maintain 3,000 feet. Altimeter 1010. Okay, down to 3,000, 1010. Request close to your speed restriction at 2,000. Zulu 44, decola os 27, 1935 agora, bom voo. 435, obrigado. take off until final approach of 5595. Salvador, boa tarde, 3144. 3144, contato radar, se mantenha o nível 370, saída da mão. Prefiro Momo, atenção, 370, tá, 3144. Salvador approach trip 5595, we got fully visual conditions on the sector, on all sector I mean. We request to fly to Simbra airstrike. Negative flying Simbra, fly Duna position 5595. That's perfect, now straight to Duna 5595. Negative 5595, control. Ahead. If you have condition flying to Timber Radio Beacon Australia in complete ILS safely, you're clear. Oh, we have completely conditions. So you're clear, report established. Oh, thank you a lot. Então, 3144, centro Recife na 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, 2685, centro 3144, obrigado. down to 1700, 5595. Clear, 5595. Right. M3 15, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento 1110 graus com 10 nós. We are about to join final approach 5595. The runway is inside since long. 5595, complete final, tower 118 decimal 6. Now in tower 118 decimal 6, up 5595. Have a nice vista. Salvador approach control trip 5595, Salvador Tower 5595. Trip 5595, good afternoon, continue your approach, standing by runway vacators. Standing by 5595. Decola 135, control decora 119 decimal 35, bom voo. 1395, check your landing gear. Down and locked. Roger, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 10 knots, trip 5595. So you're clear to land on 5595. Elefana presente, 3315. 5595 on the ground at 38, turning right and call ground 121, the small niner. Alright, vacation via echo and we will call ground 121 on 5595. Have a pleasant Easter. Taxi Apache, Índia e Alfa, ponto espera de seu motor, no 86, estado no 010, bom voo 6142. Alfa, Salvador Ground, 35595, located via Echo. Five, 5595, Tex Alfa Kilo, apron number 3. Alpha Kilo to Ipera 3, 5595. Gol 648, boa tarde, aciona identificação, autorizado chega da mar e desse mantenha nível 050, o ajuste 10, 10. 1010, chega da mar e 50, gol 648. M1 142, boa tarde, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 10 nós.